Tá, Alex, isso aí, confirma o padre que se encontra. Ficha da cola. Lá 085 para Guanabi, decola pista 97, curva direita, corredor Axé, respeito 1 mil pés, lá do farol da barra, controle 120.8, acionado 5565. TAM 3601 no Chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 25.1.3325. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salve, Salvador, bom dia. O Xané 6251, posição 1-1, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento para o táxi, ganha 2.5.1. Camarada, 2.5.1. Exato, tá, que você passa para o ponto de espera da nossa, já vai te alexer. Salvador, bom dia, o Golfo, Golfo Eco, no Pote 3, informando o término do teste, ok? Gente, bom dia. Bom dia, amigo, obrigado. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 7, a porta pronta. Salvador, bom dia. Santa 399, portão 09 para Putibec, acionamento. 3399, aguarda. Douro Oceaner 6251, 89 a bordo, 4 horas, Galeão para o táxi. 6251, autorizado táxi, bate 1 no Índia, reporte Ponte Perdão no 0 pronto, que legal no 020. Pátio Índia, Ponte Perdão no 0625. 3399, colina com sol, tipo de sol após bojo da Vianca, taxi reta guarda, autorizado puxa com táxi. Autorizado puxa. Alexei, confirma pronto? Vento 150 graus, 109, autorizado, decolapse no 7, boa noite, Alexei. Torre Salvador, bom dia, eu vou estar tendo uma Mike, aqui no cliente, está ligado, está no fundo dela. Mike F. Juliette, bom dia, reporta o final. Reportará, Juliette. Alexei, decolada 228, prossegue em Toral Sul, corredor Axé, controle em 20.8. Boa noite, boa noite, Alexei. Controle em Salvador, bom dia, Papa Tango Romeu, Alexei, corredor Axé. Corredor Axé, reporte para da Barra. Reporta da Farol da Barra Romeu, Charlie X-Ray. Para o táxi, Sandra 399 com 179 a bordo, 4 e 5 de autonomia, alternando o Galeão. Confirmando que eu ganhei 179 a bordo, TAM 3399, taxia, parte 1 no Índia, reporto Monte Perdão no 0 pronto, que negão no 020. Parte 1 no Índia, reporto Monte Perdão no 0 pronto, 3399. Charlie X-Ray, direto destino 085, estimando pousar 0915, Romeu Charlie X-Ray. 0915, copiado, Romeu Charlie X-Ray. Salvador, Oceania Air 251, ponte Perona 0, visual com tráfego nacional. Air 251, após tráfego nacional, ali mantém, que é o 010. A passagem do tráfego ali mantém o 625. Solos 3-2, livre à direita, confirmando 4-3, sim. Livre à direita, pátio da Baca, mangá da Baca. Ok, a Mike é X-Juliette com a senhora, taxi Alfa, Juliette, pátio 1, Lima, Mike é a porta na Quebec para o cruzamento da 1-7. Ok, encontrará para o cruzamento da 1-7. Vento 140 graus, 109, autorizado, tá colapso, tá no zero. Decolagem 1-0, vento 3, 624. Então 3399, ponto de espera da Mangueira pronto. 3399, ali mantém, campo 010, estimada colagem 3 minutos. Ali mantém, 590, campo 3399, poderia repetir o vento, por favor? É 2 segundos, é colado 3-4, controle em 2-0-8. Salvador, bom dia, Oceania 6251. Oceania 6251, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na DEL, 6251. Autorizado, cruzamento, bate 1. A porta na Quebec, o máquina que fecha. A da Elda presente, 6251? Autorizado, Oceania 6251. Certo da Elda, 6251. Chilete, bom dia. encontra-se marqueado aqui no pátio 3, solicitamos reboque para a ponte 5 do pátio 1. Ele está autorizado o início do reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1, o Juliette Juliette. Juliette Juliette. 3399-140 graus 089, autorizado até colapso. Autorizado até colapso, 399, decolado 238, controle da 0.8. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. TAM 3399, decolado da Eolida. TAM 3399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Entendeu, subir direto para o 360, se possível direto Leda. Aguarde, TAM 3399, tem um tráfego decolou sua frente, mantendo a saída. Afirmativa, 3399. Voa direto Bridge. Direto Bridge, 6251, obrigado. Aqui é com Juliette, autorizado, ingresso no 7 até a bata, costa e frequência. TAM 3399 está autorizado, vai direto Leda. Muito obrigado, direto Leda, 3399. Maquete Juliette confirmando a bata, não era para o Pato C, aí seria o Pato 5. Pato é o Pato 5, não é a bata. Segunda esquerda. Entra na pista, na pista no 7, taxi à esquerda e a segunda entrada à esquerda. Na 6251, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251, alterna 3325, alternando 251, bom dia. Bom dia. tá confirmado o ingresso do Juliette, Juliette para pátio 1? Afirma, autorizado. O Luiz Juliette, Juliette é quando tá? Juliette. Objeto 949, Guarulhos 340, VFZ Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5012. Guarulhos 340, VFZ Zulu no meio, decola no zero, curva direita, da El, Leda, Bridge, 208.5012, VFZ 49.12. Torre Whisky Juliette de Juliette, parqueado na pátio 1. Grato, bom dia, boa semana. Bom dia. Então, 3399, confere, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-3325, 3399, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, Romeu T. Alex Way, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Salvador, bom dia, Landjet 5898, posição de número 10. 5898, bom dia. Confins 4340, VP Zulu no meio, decola pista no zero com a direita, série da El Leda Bridge. Controle 120.8, acena 501 no meio. Aprovado 340 para Confins, VP Zulu no meio, decola da 10, primeira direita da El Leda Bridge, 20850 no meio, Webjet 5898. Volta, poxa. Chamará, muito obrigado.